Agora entendo mais. Se tem alguém querendo o meu fim, sei que não vai se dar bem. Me lembro do que já fiz, a vida se vai. Maluco quem não quer ser coberto pela paz. Tem uns que morreram, enfim. Então seja como for, já tem tempo que aprendemos que o que importa é o amor. Quem desfaz a nossa paz, levando nossa fé a Deus, a vida até mais. E só quem é capaz de correr atrás, quando no mundo jaz o conforto é o que lhe traz. Tem uns que morreram sim. Então seja como for, já tem tempo que aprendemos que o que importa é o amor. Amar. Encontrado lá na praça de menor mandando bala. A consequência vem, pode crer. A falta de ensinamento, a falta de proceder. O tempo vai passando, só o sistema que não vê. Que o moleque cresceu, sobreviveu no meio da fumaça. Muitos anos lá na boca basta. Já tentou sair, correr. Cobranças é o seguinte, leva até quem não tem nada a ver. Criança que vi crescer no meio da patifaria, da Lurdinha e da PT. De menor nasceu agora, de menor pediu esmola, de menor fugiu da escola, de menor morreu sem glória. O anjo da morte veio cumprir a missão, deixou mais um corpo estirado no chão. Infelizmente há muita treta, não me canso de falar. E a paz onde está? Olhe pra mim, você verá que é capaz. Nada acabou, meu irmão. Levante pra